Búsqueme Saki. Assim ó. É equilíbrio. Vem celebra com nós, vai. Curta o show, a pegada é demais, vai. Grita roll, bancada alucinótica batendo na sua mente. Os gafes é tão forte que até tu se arrepende de parar. Ha, ha, de escutar. A firma tá chegando como PT e AK. Pra arrasar, esculachar, a favela entra no ar. Os cometas se invoca quando começa a rimar. E quem sabe, sei que sabe que equilíbrio é demais. Derruba várias barreiras, baixa a cabeça jamais. Mandando municiado, prestando muita atenção. Com o parceiro do lado, Kojak na contenção. Não mostra não, porque somos de Jampa, meu irmão. Quebrada, firme de rocha, aqui não tem vacilão. Perifa 100%, com nós é sem miséria. Se quer curtir, pega gelada, tá de boa, já era. Não fique de conversa e nem atrase o lado. Procure considerar, pra ser considerado. Aqui a banca é forte, não paga de caô. Preste atenção, meu amigo, que o show começou. Vem, curte o nosso som, rap aqui é do bom. Vem, curte o nosso som, nós pra cima sangue bom. Vem, curte o nosso som, é sem problema. Vem, curte o nosso som, entre no nosso esquema. Vem, curte o nosso som, rap aqui é do bom. Vem, curte o nosso som, nós pra cima sangue bom. Vem, curte o nosso som, é sem problema. Vem, curte o nosso som, entre no nosso esquema. Pare por um tempo só pra conferir. Nossa mensagem vai invadir sua mente, e aí? Não fica aí parado, pagando de otário. Pega logo uma dona e taca-lo colado. Tá de bobeira que nada, a festa tá massa. Olha o agito da rapa quando requebra as gatas. E nesse baile eu vou rimando a noite inteira, animando os bailes na maior firmeza, sem brincadeira. Estilo muito pesado, não dou bobeira. Fazendo um som invocado, muitos dizem que gostou. Muita gente se invocou, mas pra nós tá tranquilo, se faz parte do show. A galera agitou quando a caixa ecoou. E se puder, meu amigo, vem com nós. Grita ru, grita ru, grita ru, grita ru. Vem com nós, grita ru, vem com nós, grita ru, vem com nós. Vem, curte o nosso som, rap aqui é do bom. Vem, curte o nosso som, nós pra cima segue bom. Vem, curte o nosso som, é sem problema. Vem, curte o nosso som, entre no nosso esquema. Vem, curte o nosso som, rap aqui é do bom. Esquema é esse aqui, venha ver e conferir. A favela celebrando sem se agredir. Nós buscamos enfim todo o povo atrair. E pra nós é bom sim ter você a curtir. Equilíbrio é o som de atitude e ideologia. Mensagem positiva tão bom que contagia. Chega de blá blá blá, bom rap agora está na cena. Maluco entenda, não pregamos encrenca. O sistema empurra, mas não caímos no buraco. Porque ficar calado é coisa para derrotado, vitorioso eu sou, na graça do Senhor e pela honra Joe, de tu curtir meu show. Por isso vou que vou, rimando cá estou. Muito agressivo eu sou, viajando no flow. Vem curte nosso som, que é sem problema. Vem curte o nosso som, faça parte do esquema. Vem curte o nosso som, rap aqui é do bom. Vem curte o nosso som, nós pra cima sangue bom. Vem curte o nosso som, é sem problema. Vem curte o nosso som, entre no nosso esquema. Vem curte o nosso som, rap aqui é do bom. Vem curte o nosso som, mãos pra cima sempre bom. Vem curte o nosso som, é sem problema. Vem curte o nosso som, entre no nosso esquema. Vem curte o nosso som, rap aqui é do bom. Vem curte o nosso som, mãos pra cima sempre bom. Vem curte o nosso som, é sem problema. Vem curte o nosso som, entre no nosso esquema. Vem curte o nosso som, rap aqui é do bom. Vem curte o nosso som, mãos pra cima segue bom. Vem curte o nosso som, é sem problema. Vem curte o nosso som, entre no nosso esquema. Assim ó, é equilíbrio.